tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo, te louvo em verdade. Mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, te louvo, te louvo. 5 horas. Ai de uma Prince apresentou os programas da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus de Simplício Mendes. Voltaremos amanhã neste mesmo horário, se assim o Senhor nos permitir. CYE 931, 790 kHz, ondas médias, 1000 watts de potência. Rádio Mafrense, o empreendimento, empresário Oswaldo Mendes de Oliveira. Tanta gente soltando a sua voz, rendendo adoração a homens vis mortais, tal como a simples flor que desabrocha, cresce, seca e vai ao vento. Eu vejo muitos gritando loucamente em grande emoção quando um atleta esportivo marca um gol. Mesquinha alegria que dura pouco tempo. A minha voz se ergue pra adorar a Jesus Cristo. Meu canto só tem um objetivo, de exaltar o nome que é sobre todo nome. Cordeiro de Deus, pedra angular, filho de Davi, leão de Judá, princípio e fim, princípio da paz, outro igual não há. Só quero te exaltar. Reis da terra se prostrem, potestades o adorem, toda a criação louva e no céu se ressoa. Pessoas exaltam os conceitos de uma religião, seguindo os seus rituais com tanta devoção, se esquecendo que Jesus é bem maior que isso. E muitos outros que falam de si mesmos com exaltação, se vangloriam dos seus atos sem moderação, demonstrando a todos grande egoísmo. A minha voz se ergue pra adorar a Jesus Cristo. Meu canto só tem um objetivo, de exaltar o nome que é sobre todo nome. Cordeiro de Deus, pedra angular, filho de Davi, leão de Judá, princípio e fim, princípio da paz, outro igual não há. criação louva e no céu se ressoa. Pregaste

Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, oh. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Diga! Todas as coisas contaram para o bem daqueles que te amam. Sublime trono, a sua glória enche os céus, a sua glória enche a terra. Nada sai do controle de suas mãos.

desse caminhar. Há muitos que param, desistem e começam a voltar. Se nas horas amargas da vida queres recuar, saiba que Cristo te entende e quer te ajudar. Mas a alegria vem logo ao romper da alva, a bênção virá, sim, virá. Não desista, irmão, pois Cristo te entende bem. Que todas as tuas lágrimas enxugará. Desprezo chegar. Olha pra cima com fé e o Senhor tu verás. O choro dura uma noite, mas a alegria vem logo ao romper da alva, a bênção virá, sim, virá. Desista, irmão, pois Cristo te entende bem. E todas as tuas lágrimas enxugará. O choro dura uma noite, mas a alegria vem logo ao romper da alva, a bênção virá. Não desista, irmão, pois Cristo te entende bem. E todas as tuas lágrimas enxugará. Você pode ser o maior ébrio, nas drogas um grande viciado, o bandido mais temido desta terra, malfeitor ou exterminador. Pode ser a pior prostituta que frequenta o mais baixo cabaré. Se a sociedade te rejeita, porém Jesus te aceita como você é. Porque Jesus para o teu caso tem saída. Só Jesus Cristo faz transformar a sua vida. Se para muitos você já não vale nada, mas para Jesus você tem todo o valor. Você hoje pode ser vitorioso e ter a sua bênção alcançada. Ame a Cristo e deixe o mundo enganador, e você será para sempre um eterno vencedor. Você pode ser o maior traficante,

E não aceitou Jesus. Seus pais são filhos de Deus, mas porém você não é. No caminho do inferno, palmilhando estão seus pés. Mas não pense que o Senhor me terá por inocente. Você conhece a verdade, você é filho de crente. Não fique facilitando, pois a morte é surpreendente. Você conhece a verdade, você não é inocente. Sendo ainda criança, e a igreja com seus pais, que até hoje continuam, só você que não vai mais. Fez-se inimigo de Deus e filiou-se a Satanás, mas tenho plena certeza que você não vive em paz. Mas não pense que o Senhor lhe terá por inocente. Você conhece a verdade, você é filho de crente. Não fique facilitando, pois a morte é surpreendente. Você conhece a verdade, você não é inocente. Trocar a paz pela guerra, trocar a luz pelas trevas, trocar Deus por este mundo, bela vida que tu levas. Não sejas assim tão covarde, tão desonesto com Deus. Venha tomar sua cruz, venha ser filho de Deus. Mas não pense que o Senhor lhe terá por inocente. Você conhece a verdade, você é filho de crente. Não fique facilitando, pois a morte é surpreendente. Você conhece a verdade, você não é inocente. Você conhece a verdade, você não é inocente. Você conhece a verdade. Rádio Mafrense. A primeira emissora de Simplício Mendes. 5h42. Um dia eu deixei o meu lar e parti. Procurar coisas que eu nunca perdi, no mundo ingrato que eu não conhecia. Minha mãe me pediu para que eu não saísse, mas eu não dei ouvido no que ela disse. Eu peguei todas as coisas que me pertencia. E quando da porta para fora eu saía, parece que o inferno todo sorria. Os filhos das trevas vinham correndo, de braços abertos, me recebendo, enquanto minha mãe chorava e sofria. Minha mãe que eu deixei a chorar, não cessou de orar, nem sequer um segundo, pedindo para Deus proteger, para não perecer o seu filho no mundo. O amor de uma mãe nessa terra, em Deus se revela o amor mais profundo. Vivendo em meio de homens valentes, que tem o veneno pior que serpente destrói qualquer tipo de felicidade. Decidi voltar ao lar que deixei para rever a pessoa que eu desprezei. Era minha mãe avançada na idade. O dia das mães estava chegando e todas as crianças estavam cantando. Aquilo partiu o meu coração. Eu preciso ir embora pedir o perdão. Eu pequei contra Deus e mãezinha querida. Mamãe que eu deixei a chorar, não cessou de orar, nem sequer um segundo, pedindo para Deus proteger, para não perecer o seu filho no mundo. O amor de uma mãe nessa terra, em Deus se revela o amor mais profundo. De joelhos ao chão, pedia que Jesus tirasse o seu filho da penitenciária. E Jesus atendeu a sua oração. E quando eu voltei, eu fiquei surpreendido. As portas fechadas, eu pensava comigo: mamãe não está ou partiu para a glória. E devagarinho fui me aproximando da porta do fundo, ouvi minha mãe orando. E na oração eu ouvia o meu nome. Abracei minha mãe e fugiu a tristeza. Dali a pouquinho a gente foi à igreja. E quando voltamos, mamãe adormeceu. Dos meus braços partiu para os braços de Deus. Minha mãe que eu deixei a chorar, não cessou de orar, nem sequer um segundo, pedindo para Deus proteger, para não perecer o seu filho no mundo. O amor de uma mãe nessa terra, em Deus se revela o amor mais profundo. O amor de uma mãe nessa terra, em Deus se revela o amor mais profundo. Cristo é quem me faz viver.

viver, existe um vazio. E se não podes cantar com os que cantam pra Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz serás, jamais verás tua vida em prantos se findar. Vai transformar pra sempre, guiará os teus caminhos e com amor ao céu te levará. Feliz serás, jamais verás se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Rádio Mafrense, a primeira emissora de Simplício Mendes. Já bati em tantas portas com minha alma angustiada, e ninguém abriu pra mim. Oh, Papai do Céu, de madrugada eu não comi. Perturbações me invadiam, cheguei a pensar, chegou ao fim. Oh, oh, quanta dor é minha alma. Oh, por favor, me dá. Senhor, eu quero te servir. Dá-me de novo teu espírito. 6 horas. Rádio Mafrense Limitada, ZYI 931, 790 kHz, ondas médias, 1000 watts de potência. Rua Matias Gomes, 510, CEP 64700-000, Simplício Mendes, Piauí, telefone 482-1105. Transmissores, Rua Joaquim Mendes de Oliveira, 183, CEP 64700-000.